Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Mexidão Cast número 31. Olha só, estamos no terceiro episódio do ano. Estou aqui com o Thiago Mendes. Fala galera, tudo bom? Seguindo a mesma tendência dos últimos dois episódios, onde nós comentamos as novidades de games que teríamos esse ano, as novidades do cinema, hoje nós vamos fazer o segundo episódio de Rapidinhas. Até mesmo porque o primeiro episódio de Rapidinhas foi muito elogiado e muitos ouvintes pediram mais, né, Thiago Mendes? Pois é, cara. Até a gente chegou a pensar na hipótese de passar ele pra outra mídia e tal, mas até por falta de tempo, né, Patrick? A gente tem que regrar bem as coisas que a gente vai fazer. E como ele teve uma boa audiência, a gente vai continuar fazendo ele agora. A gente espera poder fazer pelo menos um por mês. Justamente. Essa nova mídia que o Thiago tá dizendo é que nós tínhamos o projeto de fazer um vídeo. Fazendo só com notícias, né? Mas a gente tá difícil encontrar pra gravar podcast, quanto mais gravar vídeo, né, Thiago? Pois é, rapaz, é complicado. A gente tem que trabalhar, né? Tem que comprar leite pras crianças, já viu. Tem que dar atenção pra patroa, tem que jogar videogame. É, a vida é difícil, amigos. A vida é difícil, amigo. Por isso, se você quiser nos patrocinar, pode ligar pro telefone do Thiago. Olha, que é o 031-7. Como já dito, o episódio de hoje, Rapidinhas, vamos falar sobre algumas notícias, algumas expectativas em especial que nós, do Mexidão Rock, estamos aguardando para este ano. Vou começar, Thiago Mendes, por uma franquia que você sabe muito bem que eu sou fã, né, Thiago? Sim, claro, cara. Nossa, quem conhece o Patrick sabe que ele é fã dessa franquia. Justamente. Nós não falamos sobre ela especificamente no episódio sobre os games, justamente porque nós já sabíamos que falaríamos dela hoje. É isso mesmo? Vamos fingir que sim. Fica mais bonito. Fica mais bonito. Pois é, meus amigos, estamos falando de Metal Gear Rising. Franquia Metal Gear, tão famosa, tão aclamada e odiada por alguns. Olha aí. Esses alguns que não manjam muito, né? Mas está saindo agora um spin-off da série Metal Gear, deixando de lado o Self e passando pro hack slash, porradaria, espada pra tudo quanto é lado. Foi um jogo muito badalado, principalmente pelas novidades da jogabilidade, né, Thiago? Foi sim, cara. Cada vez que saía um vídeo com gameplay, a galera ficava mais, assim, ansiosa de poder ver e de poder ver como que ia ficar isso. Nós baixamos a demo, né, Patrick? Justamente, a demo já está disponível há um tempinho. E nós vamos comentar sobre as nossas expectativas pro game. Eu sou um fã da série Metal Gear e como fã, eu senti que teve duas correntes, Thiago Mendes. Uma dos fãs esperando uma grande novidade, uma grande inovação na jogabilidade, esperando com ansiedade até, porque o primeiro vídeo foi muito emocionante, né? Mostrando a possibilidade de cortar o cenário, de cortar os inimigos, de cortar lá a melancia, aquela piadinha. Foi muito, muito bacana, né, Thiago? Foi muito legal. Os vídeos abriram um leque para a imaginação dos fãs muito isso, grande, né? Mas eu vi duas correntes entre os fãs. Alguns que estavam ansiosos, como eu, e alguns reclamando que a série está abandonando a essência, é mais uma das séries que está se focando mais na ação, deixando de lado aquilo que a consagrou. De certa forma, o pessoal tem razão, né, Thiago? Tinha certa razão, né? Porque mudou totalmente o estilo de jogo, né? É, eu conheço, eu não joguei a série Metal Gear Classic, quero deixar isso bem claro. Tudo que eu sei de Metal Gear, eu sei pelas coisas que eu vi, até o Patrick jogando, que o Patrick jogava muito, gostava de andar dentro das caixinhas de papelão. Mas teve uma galera que reclamou disso sim. Eles têm razão por um lado. É a mesma coisa do fã de Resident Evil, por exemplo, reclamar que os jogos não são mais survival horror, são jogos isso. de ação. Porém, o Kojima, que é o criador da série, ele deixou claro: Metal Gear continuará Metal Gear. Essa série nova com Hack Slash é um spin-off. E ele até mudou o subtítulo, né? Tem o Metal Gear Solid, é o jogo de tiro mais voltado no stealth, menos ação. E essa nova franquia é Metal Gear Rising, onde o foco é a porradaria. É, inclusive o título desse jogo é Revengeance, né? Revengeance, é isso, muito bem. O principal personagem desse jogo também, Thiago, atraiu muita controvérsia. Por quê? Raiden, ele surgiu no Metal Gear Solid 2 e foi uma, vamos dizer, uma trollada do Kojima em cima dos fãs. Nos vídeos promocionais do Metal Gear Solid 2, lá em 2002, só se mostrava o Snake chutando bundas, como sempre, assim como no 1. Porém, nas duas primeiras horas de jogo, você tem a grande revelação de que o Snake morreu. E você controla um novato do governo, que era o Raiden. E o pessoal mais questionou, Thiago, porque o Raiden era meio andrógino. Uma roupa coladinha demais, aquele cabelinho esvoaçante. Diferente do Snake, que era aquele badass motherfucker, o Snake era novato, ele era meio lerdinho, ele estava apaixonado com a mulherzinha. Enfim, foi muito criticado. Eu vejo que injustamente, porque o Metal Gear Solid 2 é um jogo muito bom, cara. E eu gostei muito. E já no Metal Gear Solid 2, Thiago, havia a grande novidade, que era a possibilidade de você jogar com o Raiden, ao invés de usar a arma, usando, olha só, a katana. Então, Rising tem tudo a ver com isso. Até porque o Raiden aparece no Metal Gear Solid 4, também usando a espada e tudo mais, né? Então, gerou essa controvérsia. Chega de enrolação, vamos direto ao demo, que é o que importa. Thiago Mendes, você, como já disse, você não é fã da franquia Metal Gear. Quais foram as suas impressões sobre o demo de Metal Gear Rising? Cara, eu vou ser bem sincero e falar que eu gostei pra cacete. Oh, yeah! Eu senti que ele entregou o que ele prometeu mesmo. A jogabilidade eu achei bem tranquila. Teve um único detalhe que eu achei complicado no jogo, foi a questão do modo katana. Que eu senti um pouco de dificuldade de você ter que... Você segura o gatilho e tem que ficar ali mexendo com as alavancas, né? A esquerda e a direita, para poder mirar e dar o golpe. Se você for usar os botões X ou Y, o dedão vai estar ocupado na alavanca, então você vai ter que usar outro dedo. Entendeu? Isso eu achei um pouco chato. Olha só. Realmente, a demo eu achei... Me surpreendeu, eu confesso para você... Eu acho, Thiago, eu como fã, eu vejo que mesclou muito bem a nova jogabilidade com a ambientação clássica da série. Você vê porque teve muitas cenas, muitas cutscenes até um pouco demoradas, o que é uma característica da série. Concordo, teve um... Isso. Eles mantiveram os codecs, que eu achei muito bacana. É claro que eles adaptaram para um novo tipo de jogabilidade, mais ação, mas o codec ainda está presente. Isso para mim foi muito bacana. Além disso, rapaz, alguns detalhes pequenos como esse da katana. Eu concordo que é uma jogabilidade um pouco zoada, né? What? Você tem que usar as duas alavancas, né? Isso, só o modo katana para mim que não agradou. Por exemplo, se você quiser dar um corte de precisão, se você quiser cortar a orelha do sujeito para salvar a refém, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Eu senti isso no modo de treinamento, até logo no início do jogo. Isso. Tirando isso, cara, o jogo é foda pra cacete. Gráfico, qualidade gráfica, não tem nem o que comentar sobre a qualidade gráfica. Mas essa questão da katana também é mantendo uma característica da série. Como eu disse, no Metal Gear Solid 2, o Raiden, ele usa a katana. E você controla a katana pelo analógico direito. Então, apesar de ser zoado, concordo, foi uma tentativa de manter um pouquinho do que a série já demonstrava, né? E não só isso, eu confesso, Thiago, que eu levei um susto logo no início da fase, em que você vai andando e você tem a opção de ir às escondidas no modo self mesmo, que eu achei muito bacana. Eu não esperava ver isso em Metal Gear Rising, né? você indo por trás dos caras, dando espadada escondido. Você... Eu achei muito legal, cara. Agora, o mais maneiro foi os sons, cara. Até aquela barulhinho, na hora que os inimigos te encontram, eu, caraca, bicho, foi muito maneiro. O Radar Solution, o próprio modo de treinamento, é um modo de treinamento clássico da série, né? Eu achei muito interessante. Agora, Thiago, eu vou te fazer uma pergunta. No início da primeira fase, você pensou, vamos testar se tem como cortar tudo mesmo, ou se é lero-lero? Passou isso na sua cabeça? Passou. E aí, o que, que você achou, rapaz? Passou pela cabeça, mas eu tava tão empolgado que eu saí correndo, caçando os caras pra matar. Olha, cara, eu te confesso que assim que eu caí naquela praia, eu falei, não, vou testar se pode cortar tudo. Cortei coqueiro, cortei pedra, eu vi a escada, eu vou cortar essa escada. Inclusive, cara, eu passei um aperto porque eu destruí a escada inteira. E na hora de subir, como é que sobe? Eu tive que fazer uma gambiarra. Agora, cara, eu fiquei frustrado porque eu não sei se você viu, tinha um gato na praia. E queria matar o gato. O gato era mais rápido do que tudo. Eu tentei fazer isso também. Isso tentei... Você corta tudo, menos o gato. Né? Mas... Eu achei uma coisa bacana, não só no início, eu testei isso durante o jogo mesmo. Vamos testar se dá pra cortar essa ponte aqui e derrubar aquele cara. Realmente dá. É claro que não é uma coisa muito realística, né? Tem as limitações do console, mas eles cumpriram o que prometeu. Destruir um carro todo, né? Espadada. Eu destruí a escada, como eu disse, eu tive que procurar umas pedras pra poder subir. Enfim, eu achei muito bacana, realmente... Dá pra você destruir tudo. É uma interação muito bacana no cenário. E é um jogo difícil, né, Thiago? Pelo demo deu pra ver que não vai ser um jogo fácil, é, não. Só pela demo já deu pra sentir que não vai ser um jogo muito fácil. Tem uns robôs que aparecem lá, que eles... Um sozinho é até tranquilo de você enfrentar, mas na hora que começa a juntar dois, três ali, você... Tem uma certa dificuldade. E o cachorro? E o Metal Gear, eu gostei mais ainda porque é um jogo que parece que você vai morrer várias vezes. Várias vezes o sangue. E se você não pegar aquele esqueminha pra você apertar com o B lá, o sangue vai embora rapidinho. Isso, nos itens pareceu muito bacana que você corta o cara todo, pega a coluna vertebral e explode. Isso. Aquilo é essencial. Isso que recupera a sua energia. Isso. Não tem os rations, não tem nada. Isso eu achei até curioso. Enfim, eu gostei muito do Metal Gear. E pra quem é fã, Thiago, tem uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Por que eu falo que é boa e ruim? Você não jogou Metal Gear Solid 1, você merece apanhar por isso. Mas olha só. No Metal Gear Solid 1 aparece o ninja cibernético, que todo mundo conhece como Gray Fox. Ele super rápido, corta o braço do Revolver Ocelot, ele bota terror na galera, assusta todo mundo. Quem jogou do GameCube é até mais violento, as cenas de ação, porque é mais inspirado no John Woo. E muita gente questionou, poxa, um jogo de espada de Metal Gear não tinha que ser o Raiden, tinha que ser o Gray Fox, que é o grande inimigo do Snake e tudo mais. Veja bem, a Konami sabendo disso, ela já divulgou, Thiago, veja bem... De que haverá uma DLC pra você jogar com o Gray Fox no lugar do Raiden. Olha aí, que interessante. É o que eu tô dizendo. Pra quem é fã, é muito maneiro, mas o jogo nem foi lançado, eles já fizeram uma DLC. Pois é, aí é a questão da grana, né? Poxa, mas eu acho que deveria vir no disco, sinceramente. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, um sentimento até confuso. Ainda mais se você for olhar, o jogo já tá na pré-venda nas principais lojas do país, né? E você tem a opção de comprar um jogo com duas DLCs diferentes. Um jogo com uma DLC X ou um jogo com uma DLC Y. O cara, poxa, o jogo nem foi lançado, já tá nessa putaria. Isso me deixa muito triste, porque eu quero comprar um jogo inteiro, completo, e não ter que ficar comprando ele em partes. Eu sinceramente, isso me entristeceu um pouco, apesar de não diminuir minha expectativa. É, infelizmente, eu acho que a gente ainda vai passar por isso algumas vezes ainda. Já aconteceram outras, já tá acontecendo. Eu sinceramente não sabia da existência da DLC. Pois é, eu vi essa notícia hoje e fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Mas ele cumpriu tudo que prometeu, na minha opinião. Ele prometeu uma interação com o cenário, cumpriu, né? Ele prometeu ação, assim, envolvente, cumpriu. prometeu durante muito tempo manter, que era um spin-off, mas que era um Metal Gear, e essas características estão claras. Então, pra quem é fã, eu sinceramente confesso já que eu tô muito assim, inclinado a fazer a pré-venda desse jogo, porque... Olha aí. Porque eu gostei muito e eu tô sentindo falta de um hack slash. Eu até tava procurando Bayonetta recentemente. E quem sabe, vamos ver, né? É, cara, ele realmente... Tô muito interessado nele também. Cara, um jogão. Jogar a demo, você já sentiu a pegada do jogo. Os combos foram muito legais de fazer. Vai ter upgrades durante o jogo. Então, por aí, você já imagina que vai ter maiores combinações de combo. Cara, é ansiedade mesmo. Isso. Agora é esperar. Só de ser um jogo que, pelo menos, aparenta ser hardcore, me agradou, e por atrair a atenção de não fãs como o Thiago Mendes, eu vejo que é uma ótima oportunidade de, quem sabe, introduzi-lo na franquia, que ele possa jogar os outros jogos, né? Pois é. Isso aí. Vamos ver. Então, Metal Gear Solid, o demo, pelo menos o demo, está aprovado pela galera do Mexidão, correto? Metal Gear Rising. Isso. Você falou só. Muito bem. Aprovado, gente. Quem quiser testar, é só baixar na live ou na PSN, se já tiver disponível. Vale a pena. Continuando o nosso episódio de Rapidinhas, Thiago Mendes, recentemente no cinema houve um grande lançamento, e nós também não falamos especificamente dele em nosso último episódio sobre cinema, justamente porque saberíamos que falaria dele hoje, né? Claro, saberíamos. Sabíamos. Sabíamos. Perdão. Que filme é esse, Thiago Mendes? Cara, Django Unchained. Não. Django Livre, não vou me inventar. Django Livre do Tarantino. Cara, nós assistimos no cinema recentemente, não juntos, porque eu sou um tremendo do filho da mãe. Filho da puta. Porque olha só, pessoal. Thiago reclama: ah, você vai pro cinema e não chama. É a segunda vez seguida que eu chamo. Ah, não, tô sem dinheiro. Ah, não, é isso. Agora, se chega uma vagina e chama ele pra ir pro cinema, o filho da puta vai. Os amigos não vai, né, seu corno? Mas enfim, vamos falar de Django. Cara, filme. Havia muito receio desse filme, porque eu pelo menos li algumas críticas, o pessoal com medo de o Tarantino abandonar o seu estilo e se render ao estilo hollywoodiano, cara. O que, que você sentiu nesse Django Livre? Pois é, cara, eu li algumas coisas a respeito disso também. Eu posso falar com você, assim, com toda a segurança, que é um filme do Tarantino, com certeza. Todos aqueles exageros, tá tudo lá. Pra quem não sabe, Django Livre conta a história de Django, que é um escravo nos Estados Unidos, um acontecimento 2 anos antes da Guerra Civil, que é justamente a guerra em que é abolida a escravatura lá nos Estados Unidos. E Django é um escravo que foi separado de sua esposa. Então ele passa o filme todo tentando reencontrá-la e se vingar de todos aqueles que afastaram ela dele, que a maltrataram e tudo mais, né? Só de ter o elemento vingança já é uma demonstração de que é uma obra do Tarantino, né? É uma obra do Tarantino. Isso é o que é mais legal, cara, porque o Django, ele não é um herói. Ele não tá ali pra salvar ninguém. Ele quer fuder com todo mundo e salvar, pegar a mulher dele de volta. E isso pra mim foi muito legal. Isso. Agora, além do Django, Thiago Mendes, qual um outro personagem desse filme que merece destaque? Cara, Doutor, né? Eu achei ele muito legal. Interpretado pelo Christopher Waltz. Ele é ali só um guia mesmo. Você percebe que o papel dele no filme é só dar direção pro Django e tal. Mas eu achei muito legal. Eu achei interessante porque tem uma parte do filme que vamos tentar não contar spoiler, mas que o Django tem que fazer uma certa missão lá e o Django entra em contradição. Pô, eu não queria fazer isso por causa dessa situação. E depois, é muito legal. E depois o doutor faz ele fazer essa missão, mesmo assim. E depois o doutor já não é a favor da escravatura. É uma coisa muito interessante isso. Como que os valores se distorcem durante o filme. O personagem do Leonardo DiCaprio também é muito legal, cara. O elenco do filme é muito bom, né? O elenco do Samuel Jackson, velho. Pois é, rapaz. Um elenco muito bom. Agora, o Christopher Waltz, o personagem de Christopher Waltz, que é o caçador de recompensa lá, cara, assim como no Bastardos Inglórios, eu vejo que o Christopher Waltz roubou a cena do filme. Roubou o filme pra ele. É porque verdade. Ele é o dono do filme, cara. Ele, a partir da primeira cena, você já, puxa vida, esse cara é... Porque é um cara, e uma característica do Tarantino, né? É um personagem que não mete medo das formas naturais, porém ele é o mais violento. A gente viu isso com A Noiva, no Kill Bill, a gente viu isso no Bastardos Inglórios. O próprio Christopher Waltz era um dos generais mais filho da puta do nazismo, e não era aquele cara carrancudo, era um cara até boa praça, atraente... bonitão, né? Chamando a atenção pra si. E a mesma coisa o Christopher Waltz de novo. E é muito interessante como essa mescla de imagens, né? Sim, é muito legal, cara. Eu achei muito legal a quantidade de referência também aos faroés clássicos. A trilha sonora tá impecável. Como sempre, né? Como sempre, cara. Agora, uma das coisas mais legais que na hora que eu vi, cara, eu... Puta que pariu, minha cabeça explodiu. Foi o momento em que o Franco Nero faz uma participação, ele faz uma pequena ponta no filme. Quem não sabe, o Franco Nero é o Django de 1960, das primeiras versões lá atrás. Uhum. E é muito legal porque o Franco Nero aparece e pergunta pro Django: qual é seu nome? Aí ele fala: ah, meu nome é Django. Consegue soletrar? Tipo assim, velho. Foi muito foda. Minha cabeça explodiu na hora. Muito legal. Porra, puta que pariu. Fantástico. A gente falou do Christopher Waltz, né? É um filme engraçado, né? Apesar de violento, como todo filme do Tarantino, é um filme engraçado. Diversas Tarantino. Sacadas geniais ali que fazem você gargalhar no filme inteiro. Eu acho que a mais memorável é a sacada em que o Django... Ele era um escravo, não tinha poder sobre si... Christopher Waltz compra ele e fala: você pode escolher a roupa que você quiser. Cara. Pois é. Foi muito foda. Isso foi muito legal. Não quero contar spoiler, mas pra mim foi a sacada mais genial. Disse, engraçada, a gag mais engraçada. Então, quem quiser, se no cinema tiver o filme pra você assistir, cara, nós aconselhamos, é um grande filme, é um filme muito bom, eu gostei. Justamente, agora uma curiosidade bacana desse filme é que o Tarantino disse, olha só, aí eu já não sei se eu aprovo ou não, de que o Django Livre, ele junto com Bastardos Inglórios, ele faz parte de uma trilogia com o tema vingança. Bem parecido com a trilogia da vingança do aquele cinema coreano, do Chung Pak, que é Lei de Vingança, Old Boy e... Eu acho que é Doutor Vingança, se não me engano. Você aprova isso, Thiago Mendes? Cara, se tratando do Tarantino, fica meio difícil você falar que... Vai ficar ruim, né? Que vai ficar ruim. Eu acho que vai ter muita dificuldade em fazer a ligação entre um filme e outro. É, vai ser pelo tema, né? Vai ser o tema vingança. É, vai ser pelo tema. Mas ele tem que, pelo menos, fazer uma menção e tal. Não sei, cara. Segundo algumas informações, boatos pela internet, o próximo filme seria um grupo de soldados negros que acabariam se encontrando com os bastardos. É complicado, cara. Eu acho que vai ter muita dificuldade, mas vamos ver, vamos esperar. Vamos ver qual que vai ser. Sendo do Tarantino, eu acredito que seja pelo menos uma experiência inusitada, né? Assim como foi inusitada a aparição dele no Django Livre, né? Inusitada, você pode esperar. Eu confesso que não esperava ver o Tarantino explodindo cabeças. Totalmente inusitado. O filme é cheio de easter egg, é muito legal. Pra quem conhece um pouco de faroeste das antigas mesmo, vai ver ali um monte de referência, umas coisas bem legais. E eu confesso que assistir o filme me motivou a jogar mais o Red Dead Redemption. Eu joguei ele freneticamente nesse fim de semana, um pouco inspirado pelo Django Livre, porque é um faroeste muito bom. tá faltando o faroeste no cinema atual, né? Tem que vir no Tarantino e resgatar. Thiago Mendes, falamos um pouquinho sobre um grande lançamento dos games, falamos sobre Django Livre, para mim um dos grandes filmes desse ano. Agora vamos continuar no cinema, mas levando para a TV. Olha só, no ano passado nós fomos ao Barboado. Inventei uma palavra agora? Sim. Me atingiu meio de esquerda essa. Nós fomos abardoados com um grande filme esperado, que foi Os Vingadores, né? Tivemos a nossa querida Robin Sparkles, ou a Smulders, né, o nome dela, como a Maria Hill na Shield. E todo mundo sabe que há o boato, desde o sucesso dos Vingadores, que surgiria uma série contando os bastidores da SHIELD, não mostrando os heróis, mas mostrando o escritório e tudo mais. Thiago Mendes, surgiu uma notícia, um burburinho esse início de ano sobre a Maria Hill, sobre a série de TV da SHIELD e sobre as possibilidades da série. O que você tem a nos dizer, Thiago Mendes? Quando saiu esse boato que seria produzida uma série contando os bastidores da SHIELD, já haviam sido mencionados também que poderiam aparecer alguns dos personagens do filme, alguns agentes da SHIELD, como o próprio agente Coulson, Fury também. E parece que a própria Cobb Sanders falou que pode acontecer de ela aparecer na série. Isso, mas não tem a limitação. Isso aumenta mais, né? Mas não tem a limitação de ela já estar fazendo uma série de grande sucesso, que eu até brinquei, né? Que é o How I Met Your Mother. Ela é a Robin Sparkles, né? A Robin Scherbatsky. Não tem a limitação para que ela participe de duas séries? Cara, tem. A gente... Não sei, cara. É muito complicado, muito difícil para eles. Para você ter ideia, durante a série mesmo, How I Met Your Mother, alguns personagens tiveram que se ausentar um episódio ou outro por causa de gravações dos filmes que eles estavam fazendo na época. Eu digo isso porque o contrato de TV é um contrato como se fosse na Globo. Você tem um contrato com a Globo, os atores da Globo, e não podem participar de nenhuma outra TV. Inclusive não permite que participe nem de Teleton, nem de entrevistas. Será que o contrato dela não é semelhante? É que é difícil a gente afirmar uma coisa com exatidão. É que pode ser que ela faça uma participação. Mas o contrato dela com o Realmente Morta definitivamente não afetaria em nada. Quando o boato desse acontecer, os personagens do filme participarem, não é que eles seriam fixos na série, seriam pontas. Um episódio ou outro eles poderiam participar. Pelo menos foi isso que eu li. Até em grandes sites. Aí foi interessante, né, que apesar de estar questionando isso, a própria Cobb Smulders, ela disse que o contrato dela com How I Met Your Mother não impediria ela de fazer as cenas, de fazer a série como a Maria Hill, e que ela só deixaria de ser a Maria Hill, tanto nos cinemas quanto na TV, veja bem, se a Disney contratasse outra pessoa e a demitisse. Exato. Ou seja, ela não quer largar o osso, ela tá certa, né? Tá certa. E eu acho que a Disney vem acertando até agora. Eu não creio que a Disney demitiria ela para poder contratar outra pessoa. Só pois é, né? Até pelo sucesso relativo que ela tem feito no How I Met Your Mother, né? Ela não é uma atriz fantástica, mas ela encaixou muito bem com a Maria Hill, né? Cara, encaixou. E até o próprio Joss Whedon, né, velho? Ele também vai dirigir alguns episódios. Dirigir não, vai ter a supervisão dele em alguns episódios, assim. Então eu acho que essa possibilidade existe. Fãs de Avengers. Muito bem, estamos aguardando com ansiedade. Tem mais alguma coisa pra dizer sobre ela, Thiago? Ela é muito bonita. Não, sobre a série, viado. pincelada rápida, né, sobre a série da SHIELD, dos Vingadores. Agora, Thiago Mendes, voltando para o universo dos games. Uma notícia um tanto quanto assustadora. Recentemente, a Atari, pela terceira, segunda vez consecutiva, eu não sei, a Atari entrou em falência, olha só, pediu falência. Porém, a Atari recentemente não tinha nada de novo, né, Thiago? Não tinha nada de novo, assim, eu não lembro de ter nada novo, pra falar a verdade. Ela recentemente estava trabalhando só como publisher, né, não produzindo franquias novas, né. O fato é que é no mínimo a segunda vez que a Atari entrou em falência. Essa nem é a Atari clássica, olha só. Não é a mesma empresa da década de 80, porque essa empresa da década de 80 já tinha entrado em falência, foi comprada pela Infogames, que utilizou do nome Atari. É lógico, ela não é muito melhor, Infogrames ou Atari, qual nome é mais forte, né? Então ela usou, mas está entrando em falência de novo. E não só a Atari, recentemente agora uma publisher com peso maior, a THQ, olha só, e aí? Decretou a sua falência e está vendendo as suas franquias, Thiago. E a THQ produziu alguns títulos tão legais, né, cara? Então a gente vê que mesmo que sejam títulos de sucesso, a qualquer momento pode dar uma reviravolta e a coisa ir pro espaço mesmo, explodir. O problema da THQ, assim como o problema da Atari, é que não tem nenhum jogo, nenhuma franquia realmente de peso. Nós temos bons jogos, né? Da THQ eu posso falar, uma franquia que eu gosto muito é a Red Faction, né? Que foi uma das primeiras franquias a trazer um jogo em que o ambiente é totalmente destrutível, você tem uma interação muito grande com o ambiente, né? E além disso, mais recente seria os Darksiders, né, Thiago? Sim, sim. Inclusive, o Darksiders é dito como um dos maiores títulos da THQ. Justamente, né? É uma franquia nova, lançada nessa geração. Isso mostra que a THQ ela não tem grandes franquias assim. O fato é o seguinte: a THQ entrou em pedido de falência e ela começou a vender todos os seus estúdios, né, Thiago Mendes? Ela tem algumas franquias principais, né? Ela não vendeu todos os estúdios, mas já continua vendo. Você sabe me dizer um pouquinho desses estúdios que foram vendidos? Cara, parece que até o momento foram vendidos 3, né? A THQ Montreal, a Volition Inc. e a Relique Entertainment, né? Isso, Entertainment. Os estúdios da THQ. Isso. A THQ Montreal, você sabe dizer quais são as franquias que produzidas, trabalhadas pela THQ Montreal? Não sei. THQ Montreal, rapaz. Sim. Ela foi comprada pela Ubisoft, olha só. E ela foi comprada pela Ubisoft por 2 milhões e meio de dólares. Olha só. E os jogos que estavam sendo trabalhados pela THQ Montreal era o Underdog e outros títulos. A Ubisoft comprou o estúdio com a produção do jogo em andamento. Mas isso é muito comum. Sleeping Dogs, por exemplo, ele estava sendo produzido por uma outra produtora, se não me engano, a Activision, quanto a Square Enix resolveu comprar a franquia com o jogo em andamento, né? Então isso é até comum. A THQ Montreal foi comprada pela Ubisoft, é até curioso falar, porque alguns funcionários da THQ Montreal eram ex-funcionários da Ubisoft. Ou seja, a Ubisoft comprou um estúdio com os funcionários dela, que ela já teve. Então, pessoas que ela conhece, pessoas que ela tenha confiança, né, Thiago? Muito dá voltas, né? A Relic foi comprada pela SEGA por 26,6 milhões de dólares. Olha, cara, muita grana. É muito dinheiro. Outras produtoras também que merecem ser citadas: a Take-Two, que pagou quase 11 milhões no estúdio Turtle Rock, né? O Saints Row, que é um jogo muito conhecido da THQ, foi comprado por uma empresa até um pouco desconhecida, Thiago. É a Koch Media. Nunca ouvi falar desse estúdio. Parece que ele trabalha principalmente jogos para PC, né? E foi comprado por mais uma cifra assustadora, 22 milhões de dólares. É muita compra no escuro também, né, bicho? Não digo no escuro. Eu digo no estúdio, por exemplo, foi a Ubisoft. Eu acho que a Ubisoft comprou o estúdio só porque ela conhecia os funcionários. É, provável. É o que eu acredito, porque as franquias são totalmente desconhecidas. Mas, por exemplo, Saints Row é uma franquia com potencial. É, o próprio Warhammer, a SEGA pagou caro porque ela conhece o potencial. Jogadores de PC conhecem a franquia há muito tempo, né? Uma outra, a Crytek de Crysis, ela comprou Homefront, que é um FPS que foi muito bem, muito esperado, decepcionou um pouco. Talvez nas mãos da Crytek tenha um trabalho melhor. E a Metro, a CL Metro, eu joguei Metro 2033, achei um bom jogo, foge dos ritmos dos FPS comuns, foi lançado nessa geração, e ele já está com um outro jogo, já quase meados de ser lançado, será lançado esse ano, e essa foi vendida pela Koch Media também. Koch Media também comprou a franquia. Agora, Thiago, a gente falou esse tanto de estúdio, tanto de franquia, foi até cansativo, talvez o ouvinte tá entendendo porra nenhuma, mas tem outros jogos que não foram vendidos, o próprio Darksiders, né? O que que aconteceu, Thiago? Aí que tá, os fãs ouviram um monte de jogo e devia estar se perguntando, e o Darksiders, pô? O Darksiders ainda não foi vendido, não foi comprado, pelo que a gente imagina, não deve ter sido comprado por causa do preço, o pessoal não quer comprar muito caro. E pelo lendo nos fóruns, parece uma estratégia, né, da própria THQ de guardar as suas maiores franquias pro final, porque ela tem o potencial de vender muito mais caro. É, o próprio pessoal da Sony, né, parece que já falou que Darksiders é um jogo grandioso, um jogo isso, muito bom. Esse da Sony que você fala são os produtores da série God of War, talvez pela semelhança, sim, já demonstraram interesse em adquirir a Virgil, que é a produtora de Darksiders. Então a gente imagina que justamente por ser um dos nomes mais importantes dos últimos tempos da THQ, devido ao sucesso que fez o jogo realmente, eu joguei um até, ele é muito bom mesmo. E provavelmente por isso está guardando para o final para tentar ganhar um pouco mais em cima justamente dele. Justamente. Né? Da mesma forma, a Sally Red Faction, ela não foi vendida também. Também não foi. Porque ela espera, né, tirar o pé do poço, né? Sair do buraco, né? Nesse sentido. A boatos que já THQ entrando em falência, vendendo suas franquias, ela vem a trabalhar como publisher durante um tempo, não como produtora de jogos, né? É esperar pra ver. É só notícias tristes, né? THQ, Atari, qual será a próxima, hein? Pois é. Aí vem aquela notícia que nós demos, né? Será que isso pode acontecer também com uma dessas grandes produtoras de videogame? É, rapaz. Vamos aguardar ver aí o que vai sair desse leilão da THQ. Pelo menos as franquias vão continuar. Em outras mãos... Elas vão continuar. Quem sabe até melhora, né? Enfim, saindo de notícias tristes, né, Thiago? Nossas rapidinhas, que realmente são rapidinhas. Um outro filme que está aí mexendo com as emoções, nós falamos muito, né, no episódio sobre cinema, é o Homem de Aço, o novo filme do Superman. Agora, uma notícia específica. Há boatos de que um personagem clássico dos filmes anteriores irá fazer sua pequena ponta no filme O Homem de Aço. Olha aí, gente, olha aí. Como eu havia dito, esse filme parece que ele vai ser uma certa homenagem também. Algumas cenas específicas lembravam bastante os filmes antigos do Christopher Reeve. E parece que nesse filme, o próprio Christopher Reeve vai fazer uma ponta, meu caro Patrick Murta. Olha só, agora eu fico me perguntando como, uma vez que ele faleceu em 2004. Pois é, a gente sabe que CG tá aí pra isso, né? Tem como... O próprio Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 4, né? Exato. Fez uma participação emprestando o rosto dele. Acontece que saiu um vídeo das filmagens do Homem de Aço, onde um personagem, um dos figurantes, estava vestindo um terno cinza e carregando uma maletinha. Esse figurante em específico chamou muita atenção porque lembrava aquele Clark Kent clássico. Porque ele aparece no Superman 3 vestindo o mesmo traje, carregando uma maletinha. Então surgiu essa ideia de que provavelmente o Christopher Reeve seria feito uma homenagem a ele nesse filme. E para botar a lenha na fogueira, o próprio estúdio disse que fará uma homenagem a um personagem dos filmes anteriores. Pois é, cara, aí o que acende ainda mais o fogo, né, cara? Isso. Agora uma pergunta, Thiago. Isso fará fez aumentar a sua expectativa pelo filme? Como é que... Eu gosto muito dessas pequenas sacadas. Quando eu assisto filme, eu presto muita atenção nos detalhes. Porque pra mim o filme, ele me ganha muito nessas questões. E cara, me fez sim aumentar minhas expectativas. Seria muito legal na hora que o Clark, né, dessa franquia, passasse de bicicleta, desse um close no rosto e fosse o Christopher Reeve. Eu ia achar muito foda, eu ia ficar muito feliz se realmente acontecesse, velho. Seria uma homenagem merecida. Muito merecida. Acho que, cara, ia ser foda, ia ser foda. E Thiago Mendes, terminando um pouquinho o nosso episódio de rapidinhas, né? Nós temos mais uma notícia voltada para o mundo dos games, Thiago Mendes. Começou 2013 assim, né? Explodindo, né? Tem notícia para tudo pois quanto é lado. Pois é. Muita coisa acontecendo, né, rapaz? Agora, há boatos de que aconteceu algo assim fantástico esse ano. Nesse início de ano. O que aconteceu, rapaz? Cara, parece que a maior guerra, veja bem, a maior guerra é em um MMO. Quem conhece de jogo, de games, os MMOs são os multiplayers de massa. São jogos online que você joga geralmente num mundo aberto com vários jogadores ao mesmo tempo. E geralmente quando você fala em uma batalha muito grande, assim, pra quem é acostumado ali com World of Warcraft, o próprio Dota, jogos mais assim específicos de MMO que fazem um grande sucesso, principalmente no Brasil. Pensa ali, uma equipe de 40, 160, no máximo ali vão botar 300 pessoas jogando simultaneamente. E veja bem, Patrick Murta, esse jogo registrou 2.800 naves em um combate simultâneo. Que isso, 2.500 pessoas juntas na mesma cena? Cara, foi aproximadamente 3.161 pessoas jogando. Caramba, bicho, é muita coisa. O servidor disso aí deve ser um bicho pra aguentar. Deve ser muito ignorante pra aguentar esse tanto de pessoa lá. E o que que aconteceu pra motivar tanta gente junta? Então, parece que o pessoal tava disputando um território e nessa pequena disputa o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo e acabou juntando toda a galera. O jogo que nós estamos comentando aqui é o EVE Online. Eu particularmente tenho que confessar para vocês, não conheço esse jogo, nunca joguei. Mas cara, só de você ver o vídeo da batalha que o pessoal registrou e jogou no YouTube, só de você assistir o vídeo você acha uma coisa assim, é incrível. Você não consegue diferenciar o que, que é nave e o que, que é tiro no meio desse tanto de gente. Olha só, tem um vídeo aí pra gente colocar no post? Tem um vídeo sim, cara. Pode olha pegar. Só. Quem quiser assistir, vai estar o videozinho no post. Eu confesso, já disse que eu não sou muito fã de jogar em PC e MMO é um estilo de jogo que eu menos joguei em toda a minha vida. Agora, isso me chamou muita atenção. Quando eu entro numa partida de Halo, tem 16 jogadores, eu acho o máximo. Imagina quando uma partida assim muito cheia dessa. Deve ser algo realmente impressionante, né? Pois é, cara. E você tem que imaginar o seguinte, 2.800 pessoas. O cara que ficou em primeiro lugar nessa galera, que provavelmente deve ter score. Que isso, cara. É o deus das batalhas espaciais. Pode contratar ele, NASA. Porque o cara deve ser foda. Ele deve estar realmente. Algo que eu não dificilmente repetiria, né? É algo que dificilmente se repetiria. Como eu disse, quando você fala em batalhas em MMO, você geralmente imagina ali no máximo 300 pessoas. Que é o que o... Por exemplo, é o que eu vi no World of Warcraft, uma guerra de 200 pessoas, no máximo. E é muita pessoa. Que é muita gente. Você jogando ali o World of Warcraft, você vê raios indo por tudo quanto é lado. Imagina, 3.000 e tantas pessoas, cara. Isso é muito legal. Então é isso, pessoal. Se você quiser fazer algum comentário, você tem alguma curiosidade sobre os assuntos aqui abordados, só deixar seu comentário aí no nosso site. Quiser entrar em contato com a galera, mexidãorocks@gmail.com. Se você quiser dar um abraço no meu amigo Patrick Murta, um beijo, um cheiro no cangote, @PatrickMurta no Twitter e facebook.com/PatrickMurta. Pois é, se você quiser falar comigo, se você quiser me dar um beijo na ponta do meu nariz, é só entrar no facebook.com/ThiagoTMendes ou no @ThiagoMendes. Muito bem. Além de, é claro, você que está ouvindo no nosso feed, você pode entrar no mexidãorocks.com.br também e verificar todos os nossos contatos, nossas páginas no Facebook, no Twitter e tudo mais. Eu gostaria que vocês também, né, comentassem se realmente gostam desse formato do Rapidinhas, né? Foi muito pedido, né, Thiago? Foi bastante. A gente queria, né, fazer o Rapidinhas em vídeo, e infelizmente no momento é inviável. E se você gostou do formato, você acha que a gente deve continuar, eu queria pedir para todos vocês comentarem, né? Deixa seu comentário aí, continue pedindo, enviem sugestões. Nós gostamos desse tipo de interação. Um outro detalhe, Patrick Murta, os ouvintes que quiserem participar dos nossos episódios, você pode entrar em contato com a gente, pedir a participação, a gente analisa todos os casos, pode enviar também uma sugestão de pauta, dizendo que você quer participar, né, Patrick? Justamente. Como é que ele faz, Thiago? É só mandar um e-mail pro mexidãorocks@gmail.com. Isso, a única coisa que a gente pede é uma conexão de internet de pelo menos 1 mega. Quem escuta a gente já há um tempinho sabe que alguns episódios realmente é dolorido, né? A gente conseguir gravar e entender o que o outro tá falando. Como a gente grava mais pelo Skype, é uma coisa que a gente pede pra galera, é uma conexão de 1 mega. Eu acho que é suficiente. É, né, o suficiente. Dá pra gente bater um papo legal, né? Isso mesmo. Então é isso. Tranquilo pra todo mundo. Um beijo na bunda de todos. Até mais. Até mais, galera. Não deixe de comentar. Um abraço. Infelizmente a gente só tem que esperar. É igual você falou, o que mata mesmo é você saber que a criatividade não conta muito hoje. Você tem que fazer uma coisa pra vender. Ou tem que tentar saber equilibrar isso também, né? Fazer um Call of Duty por ano, né? E todo ano ser o mais vendido do ano. Cara, é complicado. É complicado. Seguindo a tendência dos dois últimos episódios, Thiago Mendes hoje. Até mesmo porque o primeiro episódio de Rapidinhas foi muito pedido, né? Aliás, o primeiro episódio de Rapidinhas foi muito elogiado e muitos ouvintes pediram mais, né, Thiago Mendes? Vou começar, Thiago Mendes, Eu só queria comentar mesmo porque por causa do número de pessoas, porque igual World of Warcraft, quando você consegue juntar uma raid e tal, você consegue no máximo 80 pessoas. No 80, vamos botar ali 80 de cada lado, 160 pessoas. Uhum. Entendeu? E isso aqui foi um número muito grande, velho. Uhum. Não, começa você, eu fiz o último, né? Você tá gravando? Só se você quiser que eu faça, né? Então vamos lá. Pode ir, vai lá. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Não, tá. Pode. Rosté esse você. Que aí você vai guiar nele. Ei, beleza. Vai jogar então Alguma coisa agora ou você vai dormir? Eu acho que eu vou jogar, cara. Vai jogar? Eu vou ver. Vou olhar meus e-mails aqui e vou lá. Então demorou, velho. Qualquer coisa a gente se esbarra. Tranquilo, beijão. Falou, até mais.